é 1-2-7-7-5, é isso que se deseja? 1-2-7-7-5. Aguarde. Papa, Vaga 02, segunda torre, a aeronáutica visual. Posição 5. 193 autorizado, puxa para o ataque. 793. É 3896, sua identificação, chegada a mar e desse mantém o 060. Ajuste o altímetro no 097. Bruno 260, desça para 2000 pés, justo na 097, fome final SX-8. 2017, fome final SX-8 no 260. Águia 02. Só 3859 para o táxi com 161 a bordo, 0425, autonomia alternativa é Campinas. Tu irá efetuar pouso, se puder efetuar pouso em que pátio? Pátio militar? Pátio Índia, ponto de espera 18-95, ajustado no 017, 3859. Tango Oscar, Oscar Bravo, prossiga. Dois, táxi à frente, após Índia, ponte para dar 1-0-2, 8-9-5, legal, 1-0-1-7. Estou para a frente, Tomás, estamos mal posicionados. Fora de área de segurança. Não estava ciente quando foi autorizado o táxi do TAM. Eu parto do princípio que o puxa é realizado da maneira correta e padrão, ok? Tá livre táxi, ponte para todos, 895, 193, bom voo. Ok, isso aí é faz parte do seu som. Essa observação. Essa informação. Táxi. Essa aeronave. Vamos formar de tal. Taxi a Índia, ponte para dono 0, torre 1895, que legal, 0017, voo 1983. Rotatório, estou autorizado, rotatório. Golo 260, com pet final, chame torre 118.95. Gente. Tudo November. Prossiga, cara, tudo November. Chame Torre 118, décimo 95, solicite instruções para pouso. Torre 1895, é tudo November. Bruno 260. 1060, 32,96. Desça para 3000, ajuste 90 no meio. 35, reduzindo, aguardando autorização para pouso e é como uma vez, está visando o contrato aqui, senhor. O vento para cheque 120 graus com 1 a 12 a nós. Grato, novembro. Tem condições de voar na proa em condições visuais na proa 080 da presente, à esquerda? Ah, sei lá, senhor. Passando um pouco mais à esquerda aqui, ok? Afirmativo, nessa proa 080 vai interceptar uma final de 5 milhas a cabeceira 17, ok? Ok, a nossa intenção é por na 190, ok? Ok, então mantém essa proa 080 aguardando instruções de ingresso na perna do vento, ok? Ok. November check 30, livre pouso na pista 35, o vento 120 graus com 14 nós, com 14 nós. Livre pouso baixado, travado, senhor, autorizado pouso a 35, pouso 190. Até 2000 pés autorizado, tanto 3896, ajuste 1017 e forma estabilizado. 2000, 1017, 3896. 260, Solar 28, à direita, na taxiway Fox, Solar 21, decimal 9, bom dia. Dia Fox, 1219 e 1260. Alô, 1260, livrou na Fox, tá? 260, taxia, Alfa, reporta aí, 3GR. Alfa, 3GR, chegou 1260. 3, após o Airbus da TAM, ali mantém cabeceira 10. Após o Airbus da TAM, mantém, com a nave 3. Torre 29, tá livre, até o Pat 5, então bom dia, tudo no novembro. Obrigado, senhor. Bom dia, bom final de semana. Bom dia. 9-6, completo sinal do procedimento, chame Torre 1, na frequência 118.95. AG02. O senhor está próximo de um prédio forte e necessitou aeronaves que não estão na sua escuta. Então, na presente, o senhor tem frequência livre para coordenação com os tráficos locais. E quando estiver afastado 20 milhas de Salvador, o senhor retorna essa frequência, chamando o controle. Pois da TAM, próximo ao marcador externo, confirme está visual com o mesmo. Ah, firma aqui. gente vai curvar à direita, vai ingressar na final do 1-0, a retaguarda do tráfego, sem interferir, aguardando a autorização para pouso, Oscar, Oscar Bravo. Ah, bom, Mato Bravo. 983, livre decolagem da pista 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1 dúzia nós. Vento decolagem 1-0, voo 983. Torre Salvador, bom dia, Star 3896, passando externo, baixar travado. Vento Star 3896, continua aproximação, aguardando pista livre. Aguardando 3896. Na presente, Elefa, obrigado, 3859. Está com duas de autonomia, o Bernardo Aracaju com 7, acabou, estou completando o pé. Gente, o meu tá no pé, autorizado o táxi, a porta sai do 43, para ingressar no 41. Botará para ingressar no 41, ou o meu tá no pé? Tem livre pouso, pistão no zero, vento 1-2-0 graus, com 1-5 nós, com 15 nós. Livre pouso, TAM 3896. 1983, decolos 3-2, controle 1-2-0, décima 8, bom voo, bom dia. 2-0-8, bom dia. TAM 3896, poderia fazer um cheque no equipamento, copiou autorização de pouso? Copiou, livre pouso, TAM 3896. Assim, clareza 5. Obrigado, 3859, Controle Salvador com 983, passa 3000, Dael. 983, contato radar decolagem, submeteu 360, saída Dael. 360, com 1983. No solo 34, à direita na taxa Eco, solo 121, decimal 9, bom dia. Direita na Eco, 219, bom dia, 329. Nossa, nossa, brava linha no final, da 1-0, final curta. 329. O vento 1-2-0 graus, 120 graus com 1-2 nós, 1-2 nós, tem livre pouso, pista no zero. Bravo. Meu tempo C é autorizado, táxi, Mate 1 no Índia, ponte para Dona 02, 1895, que negão no 017. Beleza, Mate 1 no Índia, no Pantera Torre, 18-95, meu tempo C, obrigado, bom trabalho. Bom, na Bronze Elefa aqui, mais alguns minutinhos na Bronze Elefa, se considera essa situação, obrigado pela atenção, 3-2-5. Senhor 359, o centro solicitou que o senhor mantesse a rota, ou seja, voando Elefa, ok? 359, excelente, obrigado, mantenha Elefa. Autorizado para atendimento por 4207. Estimativa azul 4207, desce para 2000 pés, ajuste 1-0-6, informe em final LSX-Way. 2000-6, autorizado 4207. mantém, cabeceira 10, tan 3663. Ali mantém 10, tan 3663. Oscar, bravo, no solo 36, direita na taxi Delta, vai chamar o solo 121 decimal 9, bom dia. Bom dia, Roberto Tango Sierra, inicialmente mantém um ponto de espera. Novo 983. Sim. E nós ficamos com uma dúvida aí a respeito do nosso pushback, que o senhor nos informou que foi realizado fora do padrão. Podia confirmar qual seria o padrão, hein? O padrão portão 5, fazer o push até a saída do passo 3, deixando livre a passagem da Juliette. Ah, tá ok, porque nós não temos essa informação e o pessoal do solo, que é manutenção, mais o pessoal do pushback, eles também não têm essa informação. Eles disseram que somente a pedido do solo é que eles fazem esse tipo de operação. Posto 3, isso é negativo, ok? O pessoal da infraero tem a obrigação de saber a posição de finalização do pushback. Se ele efetuou, foi erro da infraero, ok? Ah, tá ok. Muito obrigado pela informação. Vamos observar as próximas vezes. Inclusive, quando a gente operava com Airbus ou MD-11, sempre era alocado nessa posição. Foi a primeira vez que isso aconteceu, justamente com o tráfego no táxi. Okay, muito obrigado, bom final de semana. Acho que eu estou bravo no visual, atento ao sinalizador, bom dia. Acho que é no 1500 pés, acionado 0153. Mantenha-se em erro de voo visual, ajuste o altímetro no 097, informe ingressando cor do Interlagos. ILS 4207. João. Do 4207, passador na completa final, chame TOI 118.95. 295-2207. 59, chama C3CIF na frequência 1288, alterno 1260. 288, 260, tá 3859. Bom dia, ótimo final de semana. Boa, você também. Boa noite, Salvador, o AG02. AG02, Zuno 1000 pés. Acho que vai manter essa ajuste no 097, na escuta do controle. Contra Salvador, bom dia, tá 3663, passa 1800 pés na Dial. Então 3663, contato radar da Colate, mantém o 340, saída da Dael. 340, saída da Dael, 3663. Travou 4207. Livre pouso, pista no 0, vento 120 graus com 1,12 a nós. Altímetro no 0,07, azul 4207. Livre pouso no 0,07, 4207. No 83, chama o centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 35, 2325. 13325. 3325, obrigado. Falcão, Mike X-Ray, até um. Confirma. Tango Sierra, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, voltando só. Para o TA 3198 com a informação agora. TA-3198, acendo a edificação, chegada Mari, desce, mantém o 050, ajuste de altímetro no 097. 097 pro 050, TA-3198. Então 219, solo, bom dia. Sim, a gente vai levar a passagem, chama 219. Sierra, o vento 130 graus, cono 4 nós, tem nível de decolagem, pista no zero. Decolagem, calma zero, meu tango Sierra. Águia 02. Prossegue para a posição 1, verificado por fora em Interlagos. Ok, ingresso corredor Interlagos, irá voar a rotatória. O senhor tem ciência do corredor visual em Salvador? Afirmo, senhor. Confirme? Afirmo. Ok. Corredor Interlagos, o Águia 02, na escuta. Corredor Interlagos, o Águia 02, na escuta. Decolos 44, controle 120, décima 8, bom voo, bom dia. Controle agora 208, Romeu Transfer, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Romeu Tango Sierra. Romeu Tango Sierra, contato radar na decolagem, tudo mantém 290, saída PUCA. PUCA 290, Romeu Tango Sierra, possibilidade de voar, ajuda presente. Tudo a saída.